Pacificamente, sem drogas na mente, na vida nem tudo vem de repente. Nego que só teve o crime como escolha, hoje se encontra na cela gelada. Nesse momento eu canto por ele, pra mim é uma pá de quebrada. Sem brecha pra papo furado, aqui a ideia é firme. Quanto à ignorância daquele que acha que o rap é o crime. Cultura das ruas, lenda viva, arte dos negros fortalecido agora eu digo, nunca bata de frente com gueto. É nóis, se expandindo, a prova tá aí pra você ver. Pessoas que tanto nos criticavam, hoje em aplaudem de pé. Um trabalho que vem a crescer, inspirado num monstro chamado Cotidiano. Pai de família preocupado não dorme. O Alquentão é a solução pra sua falta de trampo. O desemprego aumenta, mas não caia pro lado errado. Faça como eu fiz, se converta para o rap, seja mais um a ser resgatado. Chega de arma sacada e na sequência vários tiros. Não há dinheiro no mundo que pague as lágrimas de uma mãe triste chorando pelo seu filho. Coração aperta, mas essa é a cena constante. Quem destrói mais vidas, o político ladrão ou um forte traficante? Falsa politicagem, tráfico de drogas no meu país só vem aumentando. Cantando e rimando a razão, razão, razão. Mais um poeta anônimo. É, talvez você não vá entender que o meu povo morre tentando sobreviver. Desigualdade vem crescendo e não há como se esconder. É, talvez você não vá entender que o meu povo morre tentando sobreviver dos falsos governantes que só nos fazem sofrer. Mané, nome dado àquele que não dá valor a essa cultura. Me orgulho de representar a classe humilde, minha cor e as quebradas de ruas escuras. Eu sei o que digo, não precisa ninguém me ensinar. Muitos não querem ouvir com medo do que eu possa falar. Relatar problemas sociais e por aqui gerando matança. Como uma rocha firme e forte somos nós, mas incapaz de fazer o melhor aí pros olhos dos bacana. Pois quem quiser que cale a boca, feche os olhos, tape os ouvidos. Pois eu é que não vou deixar de defender o meu povo sofrido. Na malícia da rima, minha mente é boa e má conduta. Às vezes confusa, só que jamais deixará de ser poeta das ruas. Eu chego assim numa levada, mesmo agressiva. Aqui, ali, em todo lugar, eu sempre serei periferia. Vindo do trampo cansado, no baú lotado. Tá de boa viver mais e com saúde, sim, isso é o que quero. Obrigado, meu Deus, no QI periférico. É, talvez você não vá entender que o meu povo morre tentando sobreviver. Desigualdade vem crescendo e não há como se esconder. É, talvez você não vá entender que o meu povo morre tentando sobreviver dos falsos governantes que só nos fazem sofrer. Deus, daqui leve o mal e traga pra sempre de vez a felicidade, a paz, a união e o amor. É bem difícil, eu tô ligado, mas temos o tempo como professor. Pois muitos caem pro crime por não terem fruta sem fartura, somente um pano forrando a mesa. Mas meu Deus, o que fazer com aqueles que já nascem com o sangue bandido correndo nas veias? É essa que é a levada, o som é esse mesmo. Poetas anônimos que unem o ritmo e a poesia, sempre em frente, a favor do gueto. O rap é minha defesa contra os ataques covardes de todo esse sistema. E por um fim na desigualdade que tanto nos atinge. Esse que é o nosso lema. É, talvez você não vá entender que o meu povo morre tentando sobreviver. Desigualdade vem crescendo e não há como se esconder. É, talvez você não vá entender que o meu povo morre tentando sobreviver dos falsos governantes que só nos fazem sofrer. Talvez você não vá entender que o meu povo morre tentando sobreviver. Desigualdade vem crescendo e não há como se esconder. É, talvez você não vá entender que o meu povo morre tentando sobreviver. fazem sofrer.